Um certo sitiante tinha uma cachorra de grande porte que, apesar da sua aparência feroz, era muito meiga. Seu nome era Riqueza. E aconteceu também que a Riqueza deu cria e teve 7 filhotes. Todos muito bonitos, com exceção do último, que justamente por ter nascido por último, era o mais feinho da ninhada. E ele não conseguia se alimentar bem e sugar o precioso leite da sua mãe, porque os filhotes maiores e mais fortes tomavam a sua vez. Com 1 mês de vida, todos os filhotes estavam bonitos, lindos, maravilhosos, fortes, menos o 7º filhote, que era fraquinho, mal conseguia andar, era uma judiação. Porém, aquele sitiante pensou: que eu vou fazer com 8 animais no meu sítio? É muito cachorro. Já sei. Então, com muito capricho, ele pintou uma placa dizendo: vende-se filhotes, tratar aqui. E foi até a beira da estrada, onde tinha o tronco de uma árvore, e ali ficou pregando a placa debaixo daquele sol. E ele tirava o lenço do bolso da sua calça, enxugava o suor, passava o lenço pelo pescoço. O dia estava muito quente e ele foi fixando aquela placa, colocando os pregos para que pudesse vender os filhotes. Quando ele estava quase acabando, ele sentiu um puxão na sua calça. Olhou para trás e viu um garotinho de 6 anos. O menino disse: eu quero comprar um filhotinho. Ele falou: ótimo, eu vou então chamar aqui a mãe e os filhotinhos. Então o sitiante assobiou, mais ou menos assim, que eu não sou bom assobiador, e disse: Riqueza! E logo de dentro do galpão saiu aquela linda cachorra, enorme. Os olhos do menino brilharam. Mas ele ficou entusiasmado mesmo quando os filhotinhos vieram atrás da mãe, um mais bonito e mais felpudo do que o outro, com aquelas patinhas já grossas. O menino ficou feliz: que lindos! Aí, por último, andando devagar, saindo de dentro do galpão, tropeçando e caindo, vinha aquele filhotinho mais fraco de todos. Aí o sitiante disse pro garoto: menino, pode escolher o filhotinho. Aí o menino falou: ah, eu já sei qual que eu quero. Eu quero aquele último ali. Aí o sitiante ficou surpreso, porque aquele era o pior filhote. Então ele olhou pro menino e disse: menino, escolha direito, escolha melhor. Aí o menino disse: não, eu já escolhi. Eu quero aquele último ali. Mas menino, você não está vendo que aquele filhotinho é muito fraco, magrinho, raquítico? Olha lá, ele ainda nem alcançou os irmãos. Ele vai andando e caindo, andando e caindo. Olha como ele também vai andando meio de lado, tá vendo? Parece um cachorro meio bobo, não tem muito senso de direção. Menino, escolhe outro, vai por mim, escolhe outro. E o menino falou: escuta, quem é que está comprando? Não sou eu. É. De quem é o dinheiro, não é meu? É. Então eu quero comprar aquele último lá, o mais fraco. É ele mesmo que eu quero. Aí o sitiante falou: Menino, olha, é o mesmo preço. Preste atenção, todos os filhotes é o mesmo preço. Então escolha um mais forte. Olha, o mais forte é esse daqui, tá vendo? Escolhe esse daqui, olha que lindo. Olha que forte, vigoroso. Olha que beleza. E olha só, parece que gostou de você. Tá até abanando o rabinho, escolhe esse. E o menino falou: não, eu quero aquele último, aquele lá mesmo. O sitiante coçou a cabeça e ele entendeu que não daria para convencer o menino. Mas ele tentou um último argumento. Garoto, olha, esse cachorrinho aí, ele não vai poder brincar com você, entendeu? Porque esse cachorrinho, ele é fraco, ele é doente. Ele não tem muita força. Quando você pegar o galho de uma árvore e atirar para ele buscar, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir correr atrás de você nas tuas brincadeiras, entendeu? Pega um cachorro mais forte. Esse fraquinho não vai conseguir te acompanhar nas brincadeiras. Ele não vai conseguir correr com você, entendeu, garoto? Aí o menino deu dois passos para trás e foi erguendo a sua calça, e apareceram debaixo da roupa dois ferros que acompanhavam a sua perna, e ele mostrou a sua botinha especial. E o menino disse: "O senhor está vendo isso? Eu também não posso correr direito. Eu nasci fraquinho e com esta deficiência. Então eu quero aquele cachorrinho também com deficiência para me fazer companhia, porque ele não pode correr, eu também não posso. Então ele vai ficar comigo." E o sitiante compreendeu naquela hora como era importante o amor daquele menino e como aquele filhotinho parecia até que havia sido criado especialmente para o garoto. Então ele fez o seguinte: "Está bem, menino, aquele filhotinho é seu, mas eu vou te dar aquele filhotinho fraquinho e vou te dar também esse aqui, ó, o mais forte e mais bonito, tá?" Aí o menino falou: "Dois pelo preço de um?" E o sitiante falou: "Isso mesmo, dois. Eu não acredito. Toma o dinheiro." E o garoto pegou em seus braços primeiro o filhotinho fraco, que mal conseguia andar e tremia. Ele falou: "Tadinho, veja como ele precisa de mim." E ele também pegou aquele outro, que era o mais forte da ninhada, pegou os dois nos braços e foi embora todo feliz. O sitiante, contemplando aquilo, pensou: "Que coisa estranha. Como Deus escreve certo por linhas tortas." Mas veja você o que aconteceu. Os meses se passaram. Aquele filhotinho que o menino tinha, que era o mais forte, ficou um animal muito bonito, parecido com a mãe, grande, ágil, esperto, corria para lá e para cá, brincalhão. E aquele outro filhotinho, o último da ninhada, cresceu também, mas ficou um cachorro fraquinho, sabe? Um cachorro que não corria, não brincava. E ficava o cachorro, aquele mais fraquinho, o tempo todo ao lado do garoto. E o mais ágil, o mais esperto, ia buscar a bola quando o menino atirava, ia buscar o graveto quando o menino atirava, latia, pulava, brincava. E o que era mais importante, protegia o menino. Era como se o filhotinho fraco desse o amor, a companhia, ficasse o tempo todo com o garoto, que também era deficiente. E aquele outro, mais forte, bonito, era o que protegia, era o que trazia as alegrias, era o que guardava. Você está compreendendo isso? Então deixa eu te explicar esta ilustração. O Senhor Jesus veio a este mundo disfarçado de homem. A palavra de Deus diz que, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o mais desprezado e o mais indigno dos homens. Jesus é qualificado ali na profecia de Isaías como homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus, como homem, ele teve todas as deficiências, aliás, as piores deficiências, sentiu na sua pele as maiores fraquezas humanas, teve fome, teve sede, sentiu frio, sentiu cansaço, transpirou, chorou como qualquer um de nós. E ele, pregando o amor, foi preso, condenado e crucificado. Morrendo na cruz, parecia um coitado. Estava ali o Senhor Jesus, torturado, machucado, sangrando, escarnecido, esbofeteado, escarrado. Parecia o pior e o mais fraco de todos os homens. E então, depois que ele morreu, colocaram o seu corpo numa sepultura. E ali ele ficou por 3 dias. Mas no domingo pela manhã, o Senhor Jesus saiu de dentro daquela sepultura. E não era mais aquele homem indigno, desprezado, maltratado, sofredor. Não, ele saiu de dentro da sepultura como Filho de Deus Todo-Poderoso, com todo o poder no céu e na terra. Ele saiu de dentro da sepultura como o mais forte de todos os que já nasceram de mulher. E eu quero que você entenda isso. O garotinho deficiente desta história é você, sou eu. Porque nós não conseguimos acompanhar o ritmo desta vida. Muitos ficam para trás, muitos caem. Mas hoje, você está podendo comprar de graça 2 pelo preço de 1. Você pode receber gratuitamente aquele Jesus, o Jesus homem, o Jesus fraco, desprezado, humilhado, sofredor. Você pode recebê-lo como teu amigo. Você pode tomar posse dele nos teus braços e dizer: eu recebo este Jesus humano como meu único Salvador. E ele vai te fazer companhia. Ele vai ficar o tempo todo ao teu lado. Se você não conseguir caminhar, ele vai ficar junto com você. Se você cair doente na cama, ele vai ficar junto de você. Se você andar por lugares difíceis, se você caminhar com dificuldade, ele vai estar junto com você, o tempo todo te dando amor, o tempo todo te consolando. Mas você não vai receber apenas esse Jesus sofredor que morreu na cruz pelos nossos pecados. Ao recebê-lo, você recebe também gratuitamente este Jesus Cristo ressuscitado, Todo-Poderoso, este Jesus que vai estar à tua volta para te guardar, para te proteger, este Jesus que vai trazer alegrias tremendas na tua vida, este Jesus que vai afastar Satanás, que vai repreender o mal, que vai colocar todo o mal por terra, este Jesus que vai estar contigo, poderoso para te livrar e te guardar, e tão forte e tão poderoso que um dia ele vai te levar para morar no céu junto com ele, um poder tão grande que vai te arrebatar até as mais altas nuvens dos céus, e ali você estará para sempre com o Senhor. Mas eu quero te mostrar aqui no Evangelho que o Senhor Jesus é estas duas pessoas que eu estou te falando. Veja o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Ele mesmo falando, preste atenção, ele te diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém.